coração tremeu o chão. Eu vi que era feliz à luz de um cabaré. La noche é nuestro mundo a rodar. Veio o fogo da paixão nos queimar. La luna tropical, o som de um bandoneon. Não me canso de pedir, bésame, bésame, bésame mucho más. La luna tropical. La luna.